Após estrear com vitória no Campeonato Paranaense de Futebol Americano, o Foz do Iguaçu Black Sharks volta a campo neste domingo para enfrentar a equipe curitibana do Paraná HP. A partida está marcada para as 14h, no estádio Roque Manuel Dias, conhecido como Campo Iguaçu, no bairro Morumbi. Marcos Vasconcelos, presidente do time iguaçuense, explicou alguns dos motivos pela escolha do estádio e também que espera por uma partida difícil neste domingo. Por a gente estar mais próximo, né, do torcedor, divulgar mais isso nos bairros, que a gente precisa divulgar mais o time também em Foz do Iguaçu. Então assim tem uma torcida mais calorosa. A gente vai pegar um time novo, né? Mas é um time que eles fizeram uma fusão, juntaram duas equipes, então eles vêm forte. A expectativa é de um jogo difícil. Vamos ter que jogar e para saber o que vai acontecer, mas é um jogo bem difícil. Para conseguir um bom resultado, o Foz do Iguaçu Black Sharks conta com o reforço de um atleta norte-americano, conforme destaca o presidente Marcos Vasconcelos. Temos um americano que já tem uma passagem boa já por times grandes nos Estados Unidos. O nome dele é Alex, né? Ele joga de running back, fullback e OL. Ele faz três posições. E ele está vindo com a contratação do Sharks para fazer as duas temporadas, né? Para fazer o primeiro semestre e o segundo semestre, que é o Campeonato Brasileiro. O jogo de domingo entre Foz do Iguaçu Black Sharks e Paraná HP é válido pela segunda rodada do Campeonato Paranaense de Futebol Americano. A entrada para a partida é franca. Vaci Álvaro para a CBN Foz.